Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Ninguém. Te adoro em tudo, tudo,

O verde do mar sol no olhar. Meu primeiro amor é uma oração, é uma canção que vem me ninar. Meu primeiro amor parece uma festa, chegou tão depressa, nem pude notar. Amor que vem pra me ensinar o que é saudade, solidão. Que vem me ninar. Meu primeiro amor parece uma festa, chegou tão depressa, nem pude notar. Que vem pra me ensinar o que é saudade, solidão. Amor que vem pra me tocar, amor que vem do coração. Amor que vem pra me ensinar o que é saudade, solidão. Meu primeiro amor. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Menos, trabalhado menos, ter visto o sol problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Você é muito mais que eu sou. Está bem mais rico do que eu estou. Mas o que eu sei você não sabe. E antes que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e porquê. Eu sei mais que você. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, não sabe nada, sabe não. Você sabe o que é uma flor? Não sabe, eu sei. Você já chorou de dor? Pois eu chorei. Já chorei de mal de amor. Já chorei de compaixão. Quanto a você, meu camarada, qual o quê? Não sabe não. E é por isso que eu lhe digo com razão que mais vale ser mendigo que ladrão. Sei que um dia há de chegar, isto seja como for, em que você pra mendigar só mesmo amor. Você pode ser ladrão quando quiser, mas não rouba o coração de uma mulher. Você não tem alegria, nunca fez uma canção, por isso a minha poesia a você não rouba não. A você não rouba não. Não rouba não. Sabe você o que é o amor? Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos, vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar, ao ver você chegando, qual a sensação.

acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.